Começa agora, Yo-Yo Super Jovem. Muita alegria. Mas esse é o objetivo, né? Diversão. Ah, tá pela ordem, né, Truta? E o que acontece nas redes sociais? Quem é culpado disso aí? Yo-Yo na Super Jovem. Quem é o culpado disso aí? Tá no ar mais uma edição. É o Yo-Yo. Salve, salve, audiência da Super Jovem há 10 anos. Programa líder em audiência no horário. Graças a você, ouvinte, a galera que curte o Yo-Yo, galera que trabalha, o pessoal que tá na folga sempre ou leva de carona a Super Jovem no seu carro pelas estradas de toda a região. Você que ouve o Yo-Yo sempre nas reprises, todos os domingos. Enfim, obrigado pela sua audiência, a enorme audiência. Líder em audiência no horário, essa é a Super Jovem. Yo-Yo começando agora comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, meus grandes amigos. Mais uma sexta-feira meio emburrada, chuvosa, né? Mas promete chover um pouquinho mais, mas gostosa, porque final de semana é sempre. Quando você fala sexta-feira, já te dá um ânimo. Já dá um upgrade, né? Um up. A gente já fica mais facerote, né? Pra todos, uma excelente tarde e isso mesmo que eu tinha pra falar, né? Isso, Léo Lúcio com a gente. E aí, meus queridos colegas, tudo certo? Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa, com muita alegria. Foi boa. Muito boa. Com muita coisa bacana e final de semana seja tudo isso em dobro pra vocês. Será? Aí, né? Com certeza. Decorei muito isso bem, pra falar aqui hoje. Só depende de nós. Só depende de nós. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. Essa música é do Criança Esperança? Não, essa era, eu acho que era a primeira dos Criança Esperança. Não sei de onde é que era essa música. É. Eu acho que era do Criança Esperança, cara. Ah. É a música No Céu Tem Pão. Ah, do Criança Esperança. Era do Teleton. Será que não era do Teleton? Que Teleton eu acho era. Eu acho que é Teleton, velho. Acho que é Teleton, não lembro. Não é da minha época, mas. Quem tá do lado aí do Léo Lúcio é da Xuxa. O Júnior Aguiar. É, eu acho que agora é do Teleton mesmo. É do Teleton. Teleton Cavalcante. É. Teleton Cavalcante. Então, uma ótima tarde pra vocês. A gente fica empolgado, né? Agora deu uma chuvinha, né? Uma chuvinha por cima e agora. Choveu já? Já deu uma garoa. Uma garoa. Ah, tá. A garoa, aquela garoa espanta-bobo, sabe? Então, uma ótima tarde pra vocês. É o Yo-Yo aqui com essa turma de louco, tentando animar um pouquinho a sua tarde de sexta. Completando a trupe, Kleber Aguiar. Fala, Beto Garcia, Júnior, Léo, Jorgeão, boa tarde. Tamo aí, vocês. tamo aí. De casa, uma boa sexta-feira. Tamo aí na atividade. Boa, tamo aí, mano. Sexta-feira tá aí ouvindo essa coisa, né? É. Exatamente. O Beto falou 10 anos, deve até um susto agora, né? 10 anos sim. Multiplicado. Eu tô tão velho assim. Multiplicado. Quantas sextas-feiras tem num ano, será? 56. É 56? Quatro. Você está certo? 54, disso? É. 54. Você está certo semanas? Disso? Sim. 54 vezes. Então são 540 programas. Nossa, velho. Mas vamos aí lascar, sem contar a reprise, né? Nossa, dá mil e. Não, eu jurava que não ia passar do terceiro programa. É, também. Pois é, eu não sei o que aconteceu, né, cara? Que tá tanto tempo assim no acho ar, que né? É uma coisa chamada audiência. Audiência. Eu acho. E que paciência. É. Paciência, né? Dos detalhe. Ouvintes, né? É. E depois reclamam, ah, vocês repetem piada, mas também. Também, 540 vezes. Eu tenho uma piada que eu já contei 412. Então, essa qual eu vou que contar é a piada, mais. Jojão? Eu não lembro. De é da bota. Bota em você faz calma. É, bota em você faz calma. Ele contou todas as edições do programa. Desde que a Leve entrou pra patrocinar aqui, ele contou todas. É a calçada. Isso. Gente, vamos com é assim, gente. Pensamento da secretiva. O pensamento da secretina. Ou agosto termina logo, ou vou ter que pôr em prática aqueles cursos de sobrevivência na selva. Nossa! Mas, Fran, esse ano o agosto passou rápido, cara. Eu discordo. Passou rápido até o dia 21 ali, até dia 20. Parece que chegou voando, mas agora do dia 20 pro dia 5 pra receber não chega. Você acha, cara? É que depois do dia... Né? Mas, viu, você tá ganhando bem, porque o meu dia 10 já acabou faz tempo. Pois é. Durou até dia 20. Tu escondeu o quê no sapato? Não, falei que eu escondi. Eu falei que passou rápido o mês até o dia 20. Eu achei que você tinha dinheiro até o dia 20. Não. Que sonho, mano. Meu, quem que tem dinheiro até o dia 20? Se eu recebo dia 6 e meio, eu já não tenho mais nada. Não, é que eu tava feliz, cara. Parece que chegou rápido dia 20. Falei, caramba, então pra chegar dia 5 ali vai ser rapidão, né? Em compensação, ano passado, que o mês de agosto durou 3 meses, esse mês, esse ano passou rápido, na minha concepção. Esse passou rapidinho. Aquela mesma história de sempre que eu perco as noites de sono, pensando em coisas muito úteis pra minha vida, que tipo assim... se o cavalo marinho tiver um filho, porque quem tem, se vocês não sabem, ele é um macho. Ele que engravida, né? É o cavalo, único macho que engravida. É o único que fecunda, mas é o único que engravida. Aí eu queria saber quando vão xingar, né? O filhinho dele, como é que chamam, né? Tipo, filho do pai. Ô, filho da. Ô, seu filho do pai! Do Pluto! Pônei marinho também? Pônei marinho, cara. Eu só sei que tem duas horas da manhã o Júnior digitando no Google. Como fecundação tem do pônei M, né? Ah, tem o Pony M. Pony Back Quest. E também tem o... essa é piada só pra quem tem mais de 40. E também tem aquele macaco que dissolve na água, vocês conhecem? Macaco que dissolve... Não. Vocês não conhecem o macaco que dissolve na água? Não, é o orangotangue. Que bosta! Orangotangue. O que é um pontinho vermelho na árvore? Pontinho, é um... Já que você puxou aí. É um orangotangue. Red... Red, green, red. É, o Jorjão chutou ali, quase pegou. Quase como é que é, Jorjão? Red, green. Não, tu falou primeiro antes. É um morango tango. É um morango tango. É um morango tango. Era piadinha em português, caramba. É. Eu sou menos inteligente. E eu é cultura. Uma piadinha em inglês agora, então, cara. O que é um pontinho azul no céu? Pontinho azul no céu. É um blue sky. Não. É um Uru Blue. Uru Blue. Uru Blue. É o Urubu que torce pro Grêmio. É um ou pro Cruzeiro. Nem vamos falar de futebol. Não. Não puxa o assunto. Não puxa. Vocês foram bem. Por que não puxa o assunto? Sempre nada. Semana passada não fui eu, não. Foi o Jorjão que puxou. Não, vocês foram bem. Vocês se classificaram na Libertadores. Sim. Só os corintianos não foram. Que legal. Cara, mas não tem coisa mais orgasmática no futebol do que ver o Corinthians sendo eliminado. Cara, que orgasmo do Corinthians, velho. Coitado do Corinthians. Não, é da torcida. É o torcedor que... Meu, chato, sim, não tem nada que se ver. Você é coitado, pega pra você. É. Eu adoro torcer contra o Corinthians. Mas só por causa do torcedor. Mas o Jorjão torce contra todos os times, ele só torce a favor do Inter. Não, é mentira, é mentira. Eu simpatizo com o Atlético Paranaense, tá? Não, nem todos. Ele também não gosta do Mazembe. Torço pra Chape, torço pra Chape. Não só por causa do acidente. Como eu já morei em Chapecó, né, tenho parentes lá, sempre gostei da Chape. Vi ela jogar a segunda divisão do Catarinense, depois se... Você é viajado, né, Jorjão? Você já morou pra um monte de lugar, né, cara? Bastante. No sul do país. No sul do país. No sul aqui. Condições, né? Nos três estados. Não foi, é que me expulsavam do lado. Me expulsaram do estado. Ninguém me queria, fizeram isso. No Rio Grande do Sul fizeram isso comigo, cara. Daí então, vim parar aqui no Paraná. Mas você veio parar aqui, tem condições? Não, eu vim pedindo carona. É. Também, Jorjão... Dessa naipe aí que é estudar em seminário, né, cara? É lógico mandar ele embora de onde ele ia, cara. É a mesma coisa que eu quiser estudar educação física, né? Absolutamente nada a ver. Mas esse foi o terceiro lugar que... Olha, você sabe que quando a pessoa importante traz algo bom pra cidade, eles pegam e dão a chave, né? Tipo, alguém que representa a cidade, algum esportista. Tem outras coisas que dão outras coisas, o né? O Jorjão, eles deram a chave pro Jorjão em toda a cidade que ele morou. É, só que é a chave da saída. a chave que não abria. Tu tá saindo da cidade e te dá a chave. Daí eu fui tentar voltar, não abria. Não abria mais. Trocaram o miolo. Trocaram a fechadura. Não, e a chave que dão da cidade é grande, o Jorjão colocou no chaveiro dele, né? Porque é do tamanho da chave dele normal, né, cara? É verdade. Arrastando. 98822-2300. Daqui a pouquinho tem um salve pra galera. Manda sua mensagem aí pra gente no 98822-2300. O WhatsApp que mais bomba em todo o estado do Paraná. Beto, quero se aproveitando o ensejo e valendo hoje o último. O último ingresso da feijoada. Nossa. Não, tem mais pra vender lá. Ah, né? Tá. Mas o último ingresso da feijoada, que daí na outra. A feijoada é amanhã, né? Opa. Não, perdão. É no dia 7. Que é na sexta-feira. Isso. Que vem. Então, na próxima, que nós vamos estar lá, né? Porque não vai ter ioiô. Então assim, ó. Daí vamos fazer o seguinte, tá? Então hoje, pessoal que participa aí, tem valendo aquela feijoada gostosa lá da cabana Manhari, que acontece no dia 7, tá? Manhã que te Fabene. Vai lá. Um recado pra você que não gosta. Ó, o pessoal falando em inglês aqui, como é que é, Beto? Não, isso é italiano. Pois é, isso aí que eu disse. O que tu falou? Tá bom. Tá sabendo legal, né? Não foi engraçado. Bom, não, eu entendi em Klingon, mas eu falo que é bom nível cultural. Vai ter feijoada, ele falou italiano, entendeu? Vai ter feijoada, ele falou italiano. Isso aí, Beto, ó, você assistiu. Um recado pra quem não gosta de passar o rodo em casa, mas passa na balada, né? No geral. Ou falando em passar um recado, cara. Eu não sei, não vou na balada, mas deve ter mais graça. Não, e eu tô passando o rodo em casa, né? Porque eu nem saio mais. Eu tô começando a acordar cedo pra varrer a calçada, cara. Isso aí é perigoso já. Isso é fim de carreira, tá? Isso é fim de carreira, exatamente. Mas eu te garanto que passar o rodo na balada é melhor que passar o rodo em casa. Então, é o que eu falei. sei. Nunca eu soube. Eu não faço isso, mas eu creio que seja mais interessante. Mais melhor. Mais melhor de banco. Falando você não faz nenhum dos dois, né? A não ser que tu seja garçom e tem que limpar no final, né? Justamente. O Beto falou que daqui a pouco tem o salve. Mandar um salve primeiro aqui, nem é salve, um recado. Pra galera aí das autoescolas, cara, que é soda. É soda. Você quer. A pessoa tem que aprender a dirigir, com certeza, né? Tem que sair. Mas, gente boa, não vamos botar os negros aí na. Meio-dia. Meio-dia no centro carregado, lotado, 1:30 da tarde ou às 7 horas da manhã também, né? Porque quer botar o cara aprender, bota, nossa, mas o cara tem que aprender. Calma aí. Aí que chega, eu chego no ponto. Polêmica. Não, aí que eu chego num ponto. Vou quebrar o pau. Quer levar o cara no horário de pico, leva, mas primeiro ensina o que é acelerador e freio pro cara. Mas ensina eles não podem acelerar, querido. Não, mas ensina o que é pro cara se perder. Não, na velocidade que tem que acelerar. Vou te falar o seguinte, já pensou o cara só ensinar na boa, quando não tem. Tem que vir no rua. Centro, mano. A primeira vez que ele for pro centro, ele vai fazer merda. Não, você, então, Junior Aguiar, você tem que ter paciência. As outras pessoas têm que aprender a dirigir, caramba. Sim, vocês não entenderam. Acontece que os caras levam na primeira. Na primeira aula, leva os caras pro centro. Os caras não sabem nem o que é freio, nem o que é acelerador. E atrasa todo o centro. Quando tu tava na lotação, tu não reclamava. Não reclamava. Agora eu tô de boa. Agora que você falou em lotação, uma vez eu fui pra Cidade Norte, lotação. Jesus, cara. Parecia que o motor tava carregando porco, cara. Os caras são loucos. Diz que é o popular ajeitando a carga. Não, mas a única vez na vida. Eu sentei do lado esquerdo, cheguei lá do lado direito já, mano. Mas eu não sei se o Léo, porque o Léo é finesse, né? Ele não ia. Eu fui. O Léo sujo falou. Não, eu não tenho condições. O que eu tô falando é que o Léo foi pra São Paulo esses dias e eu fui uma vez pra São Paulo. Sim. Ele não deve ter andado de busão, né? Andei de metrô também. Não, metrô tudo bem, né? Agora o busão, o cara que eu andei, ele conseguia mais rápido que o metrô, cara. Sim. Nossa, eu pensei, cara, é Fórmula 1 essa porra. Não, mas ó, deixa eu explicar. Lá em São Paulo, tem faixa exclusiva, que nem Curitiba, né? Isso. Tem faixa exclusiva pros caras andar. Tem que andar rápido. Eu não imaginava que um ônibus andasse naquela velocidade. Sim. no ônibus, que quando eu vim, era o Airbus. Viu? A hora que chegou no ponto, tocou a musiquinha. Na lotação, quando eu vinha pra cá, ele era tão rápido que o cara vinha, né, dirigindo, né? Pilotando, né? Pilotando. Era nem dirigindo. Uhum. Aí tinha um bêbado lá, daí o cara, o bêbado entrou nele e falou assim: no meio pra cá são todos filhos da tuta. E do trás pra lá são todos filhos de uma égua. Daí o cara freou na hora, o motorista: que é isso, cara? Repete o que você falou, vagabundo. Agora eu não sei, agora misturou tudo isso. Tava desse jeito, cara. Antes aconteceu isso também, o bêbado levantou, mas eu tô com vontade de comer um. Toma, né? Todo mundo olhou e falou: calma, é só um só. Esse negócio do busão, um fato verássico. Eu pegava o busão pra ir pra casa, eu estava com várias. Passava no mercado, não tinha carro, você tinha que passar no mercado, pegar 40 mil sacolinhas. Nossa, e ir, né? Carregar. Aonde, Beltrão? Aqui em Beltrão? Aqui em Beltrão. Eu morava lá no bairro São Miguel e pegava o ônibus no centro. Passava no mercado. O famoso Vila Nova São Miguel. Vila Nova São Miguel. Andei muito nessa linha. De carga pra conseguir levar o Jorjão, né? E aí você sabe que tem as escoras no meio pra você. Então, como eu não tinha como pegar lá em cima, eu podia escorar com a cabeça lá em cima. Também, ou com o nariz. Ou com o nariz. Mas eu me escorei com o peito naquela escora da meiuca. E eu estava escorregando, né? Tava difícil. Com balanço? Aí, com balanço. Aí eu pego, coloco tudo. Vocês ficam mensurando em casa. Eu peguei todas as sacolas, coloquei numa mão só, ficou 40. Que cabe perfeitamente. 40 quilos. E quando eu vou pegar na escora que eu saio, o ônibus freia. Eu caio. Cara, no meio do corredor. Tu caiu no ônibus, cara. Tinha uma sacola de acho que, não sei se era laranja, era batata, que ele espalhou. E aí eu tive que catar embaixo dos bancos. Eu nunca fazia tanto. O Jorjão pegando as batatas embaixo dos bancos. Já aconteceu isso comigo também, só que foi lá em Santa Maria. E pegando as batatas. Não, eu derrubei uma sacola de laranja. A sacola rasgou, mano. E aí ficou correndo no meio do ônibus. Eu desci no próximo ponto e acho que as laranjas estão lá até hoje no ônibus, né? O ônibus dobrava aquelas laranjas assim, blum, blum, blum, pro lado. Dobrava e blum, blum, blum. Você falou um negócio de sacola de laranja, de fruta, eu lembrei lembra do que, Jorjão? Daquela sacola que era de arredinha. Verdade, lembra das antigas. Lembra? Começou os assuntos de coisa antiga no programa. Deixa eu falar, pô. Todo mundo tá falando aqui, caramba. Esse programa fala essas coisas antigas, mano. Todo mundo pode falar? Não posso falar aqui agora? Caralho. Tá louco, mano. Vai o Lúcio Show, vai. Vai o Lúcio Show. Eu não conheço as coisas. Eu não consigo interagir com esses assuntos, mano. E tinha redinha de plástico e tinha redinha que era a rede mesmo. Que era a redinha, sim, sim. Só pra pegar o lambari depois. Foi proibida essa redinha. Por que será que foi proibida? Porque era boa. Eu lembro que quando a gente ia no mercado e era saco de papel que tu enchia de compra. Isso. Minha nossa senhora, acabou que você tá falando, eu levava a minha pedra oca e colocava minhas compras lá dentro. Então, poxa, Léo. Eu tô tentando fazer uma piada nessa hora que o Jorjão falou da mão dele, né? Fala, caramba! É que o Léo não deixa? O pessoal de casa mensurar o tamanho da mão do Jorjão, só imagina um cacho de banana, né, velho? Ah, tá bom. Cacho de banana da metade da mão do Jorjão. Uma penca. Mas, ó, mas é desse tamanho, mas eu não consigo passar a mão na cabeça do Kleber. Depois dessa, eu vou embora. Vamos tocar uma. Thank you. por si, essa rádio é boa demais, só. Super jovem, aquela do ioiô, né? Até a mimosa gosta, quer ver, ó? Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver. Essa música, eu entendia que era Odessi. Nossa, Odessi pra depois, conhecer. Eu fui, depois veio o Google, daí o Jorge jogou no Google e viu qual que era a letra. 40 anos depois que era Conheci. Mas conheci, eu jurava, eu Odessi. Escutava, eu era moleque e eu dizia Odessi. Quem é daí Odessi? Depois falou Odassá. Odassá. É que nem aquela música da Pitt, né? Quem não tem teto de vidro, que aí eu tinha uma amiga que cantava assim, quem não tem 14 filhos, que atire a primeira pedra. Ah, mas então todo mundo ia atirar a pedra. Ia ser uma chuva de pedra, né? Coitada da menina, velho. Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera aqui, inclusive, pra concorrer à feijoada que vai rolar dia 7 lá no Cabana Maiara. Mande é o quê? Mandiga. Cabana Manhari. Isso aí, manda aí teu nome completo pra gente no 988-22-2300 pra concorrer, né? O pessoal mandou aqui uma frase. Uma frase. Em casa de pobre. Em casa de pobre. Ai. Morre uma toalha, nasce um pano de chão. É verdade. Morre um extrato de tomate, nasce o quê? Um copo. Morre uma brusinha, nasce um pano pra tirar pó. Morre a margarina, nasce um tapoer. Morre um refrigerante. Essa aqui lá em casa, cara. Morre um refrigerante, nasce uma jarra pra água na geladeira. Nossa. Ou pra colocar em cima do contador de. Pra economizar luz. Economizar luz. Morre um sorvete, nasce um pote de pôr feijão. Morre uma sacola casa, de mercado, assim. Nasce um saco de lixo ou uma touca de cabelo. Isso aí, cara. Abraço pra quem mandou aqui o nome. Então eu sou pobre porque eu me identifiquei com todas. Todos. Né? Eu também. E falando em... Principalmente a toalha de pão vira pano de chão. Cara. Mas não, deixa eu explicar. Isso aí não é casa de pobre. Isso aí é a arte da reciclagem. A gente tem que cuidar do planeta, entendeu? Agora que eu entendi porque que era Topware e se chamava Doriana. Dizia Doriana, assim. Doriana, eu digo, mas por que Topware, né? Não é Topware, cara. Essa é a marca Doriana. Doriana. Já, nossos convidados. Com certeza. Isso. Galera, é o seguinte, a nossa patrocinadora aqui do programa, Eletro Beltrão, esteve aí no mês dos pais sortindo muitos prêmios em parceria com a Schneider, né? A Schneider. Então, funcionava o seguinte, o pessoal lá comprava produtos Schneider, preenchia o cupom e concorria toda sexta-feira a prêmios. E hoje é o sorteio aí do prêmio máximo, que é uma TV Smart TV, 49 polegadas, top de linha. Nós temos aqui a presença do nosso amigo Edemiro, um dos proprietários, e depois vai falar o Renan, que segundo o pessoal lá da Eletro Beltrão, ele é vendedor raiz, não é vendedor Nutella. Segundo, tem um carinha de Nutella. O que isso quer dizer? Eu não sei, vamos descobrir depois. Então tá, Edemir, né? Seja muito bem aqui, vindo a Super Jovem, e essa promoção com a Schneider, sucesso total, né? Ok, muito boa tarde a todos que estão ouvindo nós aqui. Legal do programa aqui, cara, que é bem extrovertido. É que é tudo gozado, né? Então, muito legal mesmo. Parabéns a vocês aí, parabéns ao programa. Obrigado. Cadê a Coca? Queria dizer pra vocês, a Coca tá naquela metodologia, tá em cima do contador lá embaixo. Não, é que você vai explicar uma coisa. Vai pra chamada. O Jorgão essa semana, todo dia ele mandava assim, sexta-feira, os piada Eletro Beltrão, lá no grupo da WhatsApp. Né? Vão lá pagar uma Coca. Eu nem almocei pra ter espaço pra Coca. Eu não falei comida. Não, mas é pra ter espaço pro líquido, entendeu? Não, gordo é gordo, entendeu? Já pensou que... Então assim, ó, funciona assim, ó, a nossa política lá é assim, tem que ir lá tomar Coca. Tem que ir lá. Aliás, deixa eu dar um depoimento, que eu já fui umas 20 vezes lá. Ele sempre falou, a gente quer mandar o texto pelo WhatsApp. Ele disse, não, deixa que eu vou aí. Eu vou bem cedo, porque tem um café regado lá, cara. Sanduichinho, bolinho. Exatamente. Amanhã vai dar uma galera lá, eu quero ver se a galera acontecer. Vai ter galera. No sábado tem chimarrão, quer dizer, todo dia tem o chimarrão, mas em especial no sábado a cuia corre solta por lá também. Quem é bom do chimarrão aí. Chega lá, tá todo mundo chupando, né? Todo mundo chupando. Ir lá comer o bolinho do Renan, pode. E essa promoção aí com a Schneider é uma parceria especial com a Schneider. Uma parceria que a gente fez com a Schneider. Todo produto Schneider acima de R$100, quem adquirisse o produto acima de R$100 levava um cupom, preenchia um cupom para concorrer à TV, uma Smart TV 49 polegadas. Opa! Além de outros prêmios que veio sendo sorteado durante o mês de agosto. Toda sexta-feira a gente sorteava. Seria um kit churrasco, batedeira cooler, valita, batedeira estragada, videocassete, sete cabeças. Assim, aquilo que queimava durante o mês a gente colocava pra sorteio. Monitor de tubo. Monitor. Aquele lixo pra criar eletrônico que não tinha mais recurso. Nós queríamos se livrar. Sorteava pra galera. Então os mais azarados é o que levaram esses prêmios. E o sortudo vai levar daqui a pouquinho. O sortudo vai levar, cara. Então a Smart TV no dia de hoje. Não, mas é um baita prêmio, cara. Parabéns. Nossa, parabéns, velho. Parabéns. Smart, né? Quem que não quer ter uma TV dessa em casa, né, mano? Todo mundo. Jogar um PlayStation, né? A minha é daquela que tem TV e rádio junto, que é antiga, desse tamanho, sabe? É a minha dessa. O Beto Garcia falou pra jogar um PlayStation, né? Mas meu PlayStation não tem nem entrada pra essa TV, pô. Eu me acho moderninho, a minha é aquelas de tubo que tinha o videocassete acoplado embaixo. Aquelas da Xuxa, aquelas que tinha dolorido uma vez. Essa aí eu lembro, ó. Eu lembro dessa. E quem queria comprar o produto, o que tem lá da Schneider pra gente comprar? Ou que tinha durante a promoção? O que tinha? Toda a linha Schneider. Exemplo, interruptores, contactores, relés na parte de indústria, né? Então tinha esse kit. Mas, por exemplo, também, o que mais saiu, assim, e que mais utiliza, né, é vendido durante a vida da Schneider, seria a linha de tomadas e interruptores da Milus. É o que mais sai. Não que eu não saiba, mas o pessoal tá mandando WhatsApp aqui perguntando o que é conector. O que é um conector? Tem várias formas de interpretar o conector. Tem várias utilidades. Conector de porcelana, que é pra chuveiro. Tem... Aquele que você colocou. Aquele negocinho assim. Aquele negocinho assim. Entendi. Que todo mundo toma choque na hora de instalar o chuveiro. Entendi, tá. Então vamos falar no conector de chuveiro. Aquilo é o mais comum pra... Conhecido também. Conhecido, exatamente. Isso, e a Schneider, eu sei que é uma empresa que tem um know-how extraordinário, produtos de extrema qualidade, por isso que a Eletro Beltrão trabalha com essas empresas pra trazer o melhor aí para os seus clientes, né? Exatamente, isso aí. Isso. Falou tudo agora. O mix deles é bem variável, é bem diverso. Então, a gente tem toda essa linha da Schneider na loja disponível. E também alguns outros modelos mais novos que pedidos a gente faz por... pedido mesmo, por encomenda, tá? Algum produto que é mais... de valor agregado. Sim. Se eu pedir vocês comprar, trazer uma Sky Gato Paraguai pra mim, vocês estão. não, porque isso aí é baixo valor, Júnior. É, alto valor. Quando ele fala em alto valor, nós não podemos nem nos expressar. Nós não temos condições de conversar. Esse não dá, tá aqui então. Esse não dá mais sorteio, o dólar tá muito alto. O pessoal tá perguntando aqui no WhatsApp qual que é o endereço pro pessoal lá tomar café amanhã. É na rua Florianópolis, esquina com a Júlia Assis Cavalheiro, número 227, em frente ao posto Sobai. Ali próxima ponte ali que a vai ponte ali do Cristo Rei. Ali. Inclusive ampliaram ali. Quem tem mais de 40 é onde era o Marrecão. Só da roça. Mas e ampliaram, ficou muito bonita a loja. Eles pegaram também aquela parte da esquina ali, ficou sensacional. Exatamente, ali. São os lustres, né? Iluminários. Foi feita agora uma ampliação da iluminação. Antes nós tínhamos o showroom de luminárias e lustres era meio junto com a loja. Hoje nós separamos. Um aliás, parabéns para quem fez o projeto e, claro, com a autorização de vocês. Você passa ali, vocês olham direto, porque ficou muito bonito lá. Chama atenção de longe, inclusive. O endereço ajuda muito, porque ajuda. Ficou numa esquina onde você tem um semáforo. Qualquer rua que você vem, você tem que parar no semáforo e tem a visão da loja. E para você que ia na Universal ali, não fica triste, não. Pode continuar indo, que você vai continuar iluminado. Pode continuar. E agora vamos falar um pouquinho com o Renan. Renan, como é que vai rolar o sorteio? O pessoal que participou, como é que vai ser? A gente vai fazer entre nós, que vai jogar pra cima, vamos pegar o número, já vamos divulgar quem ganha pra essa nós TV. Boa tarde a todo mundo aí. Eu queria aproveitar o espaço pra falar aqui, já que o pessoal falou que o programa aí tá gozado. Eu queria aproveitar e dizer que eu trouxe um lenço umedecido na bolsa. Você trouxe na bolsa? Na bolsinha. Querida. Isso é que ele é raiz, imagina se fosse Nutella. Nutella, então imagina então. Eu sou o tal gauchão no apartamento. Não, nada contra usar bolsa. Eu até uso também, não tem nada a ver. Bolsa masculina. Claro. Desde que não nunca ofusque o brilho da minha, tá louco de boa. Se não for Vuitton. A minha eu comprei no 10. É da Gucci. Esse é dos nossos. É da Colce. Então, pessoal, sobre o sorteio, eu acho que vamos fazer o tradicional, né? Que é joga pra passar cima, pra um do pessoal aí da rádio pegar pra não... Joga teu mãozão, cara, né? Se dá não... Também era pegando, não. É o nervosismo de ver tudo se espiar bonito. Entendi. Só que não. É bichinho de mau gosto. Eu não sei onde é que ele viu o piá bonito, mas tudo bem. É que eu achei que ia estar o Lucas Franzon aí dentro. Que O Noster. Você não mostra, parece contigo. O ET, né? Nossa. Olha aí, Beto. Igual. O Noster é mais gato. Eu já vou até mudar o contato aqui do Beto pra MC Noster. Noster dá um braço. Eles mudam aqui no PC já, o nome. Já mudaram. O braço esquerdo do Beto é mais pesado que o Noster. Vamos tirar então a parte do microfone aqui, mas. A parte do nervosismo aí que tá rolando, certeza, né? Isso, como é que foi pro pessoal? Vamos fazer um sorteio aí com o pessoal. Preencher um cupom. A TV que foi concluída durante o mês todo ali na nossa loja, né? Uma TV Smart aí, parceria com a Schneider. E vamos fazer o sorteio agora e tomara que o Felizardo aí seja bem... Aproveite bem o presente. Vai aproveitar. Eu, se fosse vocês, eu jogava assim. Né? E só pra lembrar, quem ganhou aqui, vocês vão entrar em contato, ele vai ter aí dias úteis. Certamente pra buscar. Certamente que um desses ganhadores aí vai ser um parceiro nosso, né? Vai então, pra ele entrar em contato buscar, com mano. Ele aí, vai isso. ser bem fácil. Ele já tá vai assistir o futebol. Ali, porque nossos clientes, parceria sempre fechada, ali estão diariamente conosco isso. trabalhando. E não vai ser difícil estar... Tá... passando o prêmio e a entrega pra eles. Com boa, certeza. Como é que a gente vai fazer? Joga a caixa aqui, já fundamos. Vamos fazer isso aí agora isso. e vamos torcer aí. Jojão falou que vai assistir futebol, aí, se a pessoa quiser assistir o Ratinho, não pode, Jojão. Isso. Aqui, ó, o Jorjão tá tirando um cupom da urna. Vamos registrar. Mas olha agora, atenção, a Telecena. Ó, Xuxa. Agora vai a bola da Telecena, número. Ó a foto, ó a foto. Pronto, pegou? Peguei. Atenção, peguei. Que rufem os tambores. Vamos fazer aquela conferência. Então, responda a pergunta e concorra a vários prêmios e brindes. Qual é a loja que você encontra produtos Schneider Electric? É na Eletro Beltrão, está certa respondida. Resposta, está certa a resposta. Você quer falar o nome do ganhador? Vai lá. Isso. O nome do ganhador é Vladimir Chaves. Aê! Aê! O Vladimir, inclusive, ele é o dono, ele é o pai do Léo lá, que é um... Que é o Vlad 500. Ah, do carinho do Léo Chaves lá, do Vitor e Léo, viu? Né? Esse, viu? Ele é o pai do Vlad 500, é o Vladimir. O Vlad que inclusive não é Xuxo, mas é o meu cliente. Ah, viu? Aí, por isso que ela falou que é vendedor raiz. Verdade, Vladimir Chaves é o ganhador da TV aí. Isso, respondeu corretamente aqui, né, a pergunta. E participou em grande estilo nesse mês todo aí, né? Que joia. Parabéns, como é que ele faz aí? Agora vai na loja? Agora vai conosco lá, isso que eu já vou entrar em contato com ele agora e passar esse presentão maravilhoso que ele ganhou aí, né? Com que certeza. Até eu queria, né? Nossa. Ah, eu também queria, cara. Até eu que sou bom queria. Vamos ver se vai sobrar aquele cachezinho agora, né? Viu? Pede pra ele pagar uma cervejinha, pelo menos, né? Ah, não, essa não vai fugir. Quero aproveitar aqui e mandar a Edi tá me cobrando aqui, vou mandar um abraço pra todo o pessoal aí da Eletro Beltrão. Então, vamos lá. Tá aí o pessoal, né, que trabalha conosco ali, desde a Edseia até a Noeli, que agora a nossa Cris nova ali, né? Uhum. O Júnior, o Anderson, o Vinícius, a Mari, a Carol, o Toco e toda a galera da manutenção que trabalha conosco ali, que é um pessoal bem dedicado ali, que faz o seu trabalho bem feito, né? Todo o pessoal capacitado para estar efetuando um trabalho de qualidade, que é o que a Eletro Beltrão busca sempre, né? Tá certo. Desde da parte da mão de obra, que é o serviço que a gente presta, e até a loja, o atendimento que a gente está fazendo aí de uma maneira bem diferenciada para atender o público em geral aí de Beltrão e toda a região, né? Show de bola. A galera não é tão bonita quanto a gente aqui da rádio, mas a gente manda um abraço lá pra eles, né? Vamos tentar, né? A gente vai tentando, né? Essa parte aí fugiu a minha, né? Vou mandar um abraço pra mim agora. E a gente quer agradecer essa parceria e por Eletro Beltrão ter acreditado no nosso programa, ter certeza. Eu só queria falar pra vocês que tem uma tia minha que ela tava reclamando que ela não ia conseguir escutar o programa hoje. Ah, porque ela é surda. Coisada, meus pêsames. Essa é graça. Ele é todo gozado, né? É gozado também. Aí, viu? Que tal? Eu trouxe minha talinha merecida. Viu? Desenha pra ela então o programa. Vai desenhar um negócio de bosta, assim. Eu vou fazer um em braille pra ela. Aquela é cega também, então. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a vocês terem aberto espaço aí pra gente, tá? Todo mundo gosta do programa de vocês, sempre ligado lá no 103.3, a loja sempre diariamente lá, curtindo e gostando do trabalho de vocês. Espero que o pessoal aí também possa estar visitando a loja, quem não conhece, venha conhecer. E aproveitar as ofertas que a gente tem lá, né, pessoal? Porque a gente trabalha ultimamente com material de extrema qualidade, que nem a linha Schneider que a gente tem, e várias outras exclusividades que só a Eletro Beltrão tem pra atender vocês aí. Com Beleza, certeza. Pessoal? Abraço, boa. Francisco Beltrão, região aí. Beleza, é o nome de todo Deus mundo lá. Valeu. Obrigado. Eletro Beltrão. Valeu, galera! Batidão estronda. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Sinto por você. Nada disso. você jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Vem, tododô, vem, vem, vem, vem. Tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, foi, foi. Tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, oi, oi. Tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, tododô, oi. Todo dia na favela é assim, vamos mandando beat com passinho. As danada vem que vem, pra descer devagarinho. Então vou mandar a coordenação, pode sentar na frente dos irmãos. Os meninos em brasa e te hipnotiza, sempre de copo, de copo, de copo, de copo, de copo, de copo na mão. Os meninos em brasa e te hipnotiza, sempre de copo na mão. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com o dedo. O skunk é aquela banda de rock, né? É, banda legal de rock. Pra caramba, inclusive tem música nova do skunk, né? Tem música nova tem mesmo, música, Skank, sério? Sim, cara, eu curto pra caramba, inclusive. Eu inclusive, muito é um o show. O Bicho Preguiça lá fez uma música. Eu, o vocalista parece o Bicho Preguiça, né, cara? Coitado, é mano, do, nem do, parece do, nada. Do. Parece Samuel Rosa. Uhum. Eu acho, eu não creio de Skank. Eu lembro que Skank veio em Francisco Beltrão somente no começo da carreira. O show foi no Arrudão. Graças a Deus. É, foi no começo. É. Tu não curte? Tu não Skank curte? O que você curte? Eu curto, cara. Eu gosto de Restart. Restart é bem melhor mesmo. Com certeza, cara. O restart, eles deram um restart e sumiu. Sumiram. Não, eles estão no hiato, não, eles vão voltar a fazer mas sucesso. O Skank tem umas músicas boas. Cara, o Skank, eu queria ver um show do Skank. É melhor que Titãs. É. Aquela música do Skank, a Fuleiragem, é sucesso em todo o Brasil, né, cara? Ah, sim. Manda bem. É que o Skank veio aqui quando eles estavam escancarados, né? Tava no comecinho de carreira, no primeiro vinil. Pessoal, os Menino em Brasa, esse som que a gente tá ouvindo de fundo aqui, a música do MC JB do LK, é o Júlio Bueno que tá com a gente aqui no estúdio da Super Jovem. Muito bem. Talento, como é que é? Prata da casa? Prata é da casa, é prata da casa. E aí, Júlio, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Satisfação. Agora sim, mano. Agora sim. Agora vai. Opa, tudo bem? Uma boa tarde a todos aí. É uma satisfação estar aqui com esses feras do programa do Ioiô. Muito bem. Começou bem. Puxando agora... o saco, é assim mesmo. Só faltou trazer a coca. E, Júlio, como é que foi a ideia de fazer esse som aí? Ah, na realidade, o intuito de virar MC vem desde de pequeno, mas... Como no Paraná não é uma coisa tão natural, comum assim, eu sempre tive aquele certo receio assim de, será que eu vou conseguir chegar lá aqui? Será que a galera não vai zoar? Será que vai ter aceitação? Agora, mas que som que você curte, assim, você admira quem, assim, no funk? Eu gosto muito de Menor da VG, gosto de MC Davi. Isso é bem alternativo no cenário. Sim. Porque se falou primeiro o Menor... Menor da VG. Da VG. Toca na pista. Não, tô dizendo aqui na rádio, normalmente, eu não é uma música comercial. Não, é comercial, a gente que não tem o conhecimento pra poder tocar aqui pra galera, mas é uma coisa bem conhecida. Ah, desculpa, assim. Eu não tenho conhecimento. A gente não tem as condições. Eu quis dizer que você tem conhecimento em outras áreas, entendeu? Esse MC Davi, eu já ouvi falar, que teve uma disputa com o MC Golias. Golias, ele canta. Davi Golias. Toca aqui na rádio, sim. Ele deu uma pedrada. Uma pedrada. Tal na testa. No, bem no tendão. Bem no tendão. Ah, não, do Aquiles. Do Aquiles. Foi do Aquiles e canta outro som. É outro. MC Aquiles. MC Aquiles. Isso. Mas continuando, então, suas referências no funk. E com que idade, assim, você já começou a curtir funk? Cara, eu acho... Foi mais ou menos... É, foi desde sempre, assim, mas mais foi quando eu começou ali a pré-adolescência, ali, que comecei a sair com a galera e tal. Mão, 13, 14, né? Comecei a se encontrar um... Mas na época que você era adolescente, não tinha MC Davi ainda, né? Não. Aí você ouvia o quê lá? Cara, a gente ouvia a Bonde do Tigrão. O Bonde do Tigrão virou várias vezes, é Beltrão. O Bonde do Tigrão é o Michael Jackson do funk, né, cara? Das antigas. Das antigas mesmo, né? E você, porque eu tava ouvindo a sua música, é Os Meninos em Brasa. Por que não Os Piá em Brasa? É, porque é do sul, né, mano? Do sul. É, os guri. Os guri em Brasa. E eu quero saber de qual favela que tu é também, né? Não, ele diz é da favela LK. Que, onde é que é o LK? Luther King. Ah, mas não é favela. Os caras vão te moer a pau. Você tá falando que você é favela, mano? Viu? É favela Nutella daí, né? É favela Nutella mesmo. É, usa pra, como referência ali pra fazer o som, né? Tem um loteamentinho lá perto no Luther King também, né? Os caras conhecem o loteamento. Vão lá pra desovar. Tá, e você fez essa música, a sua única composição? Tem outras músicas, não, Júlio? No microfone. Desculpa. Eu tenho mais composições. Mais composições. Ah, é, esse som aí você gravou no estúdio lá com o Renato, é isso? Isso, com o Renato Testa. O Renato Testa tá se especializando, né? O Renato Testa é safadão, né? Até uma história engraçada, porque eu cheguei lá e falei... conversei com o Renato e tal e disse pra ele que eu acho que seria uma coisa bem diferente, né? Gravar um Ele já funk. Tinha gravado com o Nostra? Isso, lá, é. Dele? Só que o que ele fez foi mais a questão de masterização de som e eu acho que ele colocou... Só utilizaram o estúdio dele, pelo que ele me explicou, assim, né? Então foi mais isso. Não tinha... Tipo, produzido alguma coisa. Entendi. Não teve o dedo dele. É, a hora que ele chegou lá, ó, queria gravar uma música, o Tessa já foi puxando as guitarras dele lá. Hoje em dia a gente tem muito cantores do funk que estão mudando o caminho da carreira. Por exemplo, Anitta, por exemplo, o Nego do Borel, embora ele tenha feito... As suas outras composições unicamente funk ou é outras? Tem o Melody, cara, tem essas vertentes do funk. Assim, isso. As vertentes do funk seria a questão... Muito do pessoal tá falando a questão de trap, funk. O que é o trap? O trap seria como se fosse um rap meio unido com funk, assim. Ah, o pessoal fala bastante, né? Isso. Vai querer virar o Léo Stronda do... O Hungria faz bastante isso, embora ele seja mais hip-hop, né? Hip-hop, né? E assim, você consegue fazer, assim, na hora, assim, no ato, um negócio desse aí? Você consegue cantar alguma composição tua aí? Geralmente as minhas rimas saem mais quando eu tô sozinho. Bêbado. Mas quando eu tô sozinho. Você vai fazer um show, você não vai estar sozinho, obviamente. Não, tem que pôr pra galera. Mas alguma, fora essa aí, você tem alguma que você lembra agora de cantar um trechinho, pra gente? Cantar um trechinho. Isso, desde isso. Que não tem muito palavrão. Pode ser. Exato. É isso que eu tô pensando. A gente faz o pi. Manda o que você quiser aí. Você solta aí. Nossa relação sempre foi muito diferente. Quando eu queria, ela se fazia ausente, mesmo eu tentando fortalecer a gente. Mas eu cansei daquele caô. Disse, menina, seu tempo esgotou. Agora aceita que geral brotou. Segue seu rumo que a vida mudou. E o pai reinou quando enjoei, ela quis. Mas era tarde demais. Agora tem outras querendo sentar pro pai. Legal, mano. Gostei. E a tua composição, isso aí? Isso é minha composição. Que legal, cara. Desculpa. Tô acostumado. Júlio. Assim, eu percebo nas tuas músicas que tem expressões que são do lado do conhecimento, do gueto carioca, alguma coisa assim. Você pesquisou isso pra saber o que significava? Ou por você já ouvir bastante funk, você já conhece isso? Por já ouvir. É, bastante. Bastante. Eu, por exemplo, quando eu ouço, eu não entendo quase nada do que eles falam, né? Uhum. Porque não é o meu cotidiano. Então, porque são gírias. Como os gaúchos têm, quando a gente fala piá, fala não sei o que. Cusco. Cusco. Os, por exemplo, o Léo comia muito cacetinho quando era pequeno. Comia. Na verdade, eu como até hoje, né? Então, como ele é maior, eles cacetes cresceram. Inclusive, não, quem não sabe, né, família, o que é cacetinho? O que é cacetinho, Léo? É pão francês. Pão pronto, francês, pronto. Né? Todo mundo acha que é. Mas assim, com leite. Com leite. Olha só, com leite. Mas lá no Sul se fala algumas coisas, no Rio de Janeiro também se fala muitas gírias e vocês usam isso. Com né? certeza. A gente, uhum. a gente tá, e por usar diferente. Isso, você não tem medo que a galera não entenda aqui? Ou acho que já não é ou mais. Quem curte isso. O funk já manja. Já manja. Isso, mas aqui é a questão de. A galera já conhece, né? Já conhece, já sabe o que significa. E outra, aproveitando a deixa aí do Jorgão, da questão aí dessas rimas aí, você não tentou alguma vez incorporar alguma rima aqui da nossa região, aqui da cidade? É. Coisa? Isso, Jorge, tipo aquela... Que não aquela, dá aquela, certo. Aquela que... Oh, do Pia Passou. Aquela clássica. Rima, como tá pregando? Não, é porque assim, na realidade, claro, eu e os guri, vamos falar. Os guri. A gente já... A gente já tinha tentado nas antigas fazer umas letras assim, mas o intuito não seria a galera levar um pouco mais a sério, assim, chamar um pouco mais pro funk, assim, claro, fazer uma rima brincando ali e tal, alguma coisa, né? Mas se tu começar assim, daí a galera, o cara tá só, não dá pra... Parece que não a galera não leva a sério. Não leva a sério. Não leva a sério. Porque quando eu comecei a cantar assim, foi vamos dizer, um meme, assim, porque a galera não botava fé, não acreditava. Às vezes as letras dele não são boas, ele não vai pra frente, não sei o quê. Cara, deixei muito de ouvir isso, né? Porque se você... Mas, mano, tu vai ter. Sempre isso vai existir, claro, tu vai ter que focar certeza, na parte com boa, certeza, entendeu? É que nem os e muita cara parte disso é inveja também, né, cara? Então... É que nem os caras não colocam nota de falecimento aqui no ioiô, porque não combina. Graças a Deus. Outra situação, você gravou esse som aí, qual a tua percepção do cenário pra sequência aí? Eu digo a tua participação no cenário aí pro rap. O que você acha que vai rolar no futuro? Funk. Cara, a gente vai tentar. Tá melhorando o máximo. Eu tô tentando me especializar com um programa de som e tal, pra mim, talvez, conseguir criar a beat sozinho, né? Fazer uma... Tu quer produzir? Quer produzir. Isso, legal, exato. FL Studio. Fazer amizade com o Godzilla. Lá, como é que é? Godzilla. Chegar nos caras. Complementando isso que o Beto te perguntou, porque nós moramos numa cidade de porte... É a maior do Sudeste. É a maior que Pato, né? Mas bem longe dos grandes centros, e o Paraná não tem essa referência, e do Sul não tem essa referência. Como você pretende chegar, você pretende daqui a pouco estar morando num outro centro pra poder desenvolver a tua música? Eu já conversei até com questão, meu pai falou, filho, mas tu sabe que aqui no Paraná não é bem assim, a questão do funk, não é sertanejo. Uma coisa, mais sertanejo universitário, bandinha. Exato, e daí a questão é, eu tenho um contato com, o nome do cara é o DJ Tel, lá de São Paulo. A próxima música provavelmente eu vou fazer com ele. Ele tem contato com o Condzilla, tem contato com esses caras, DJ Pereira. Daí pode fazer uma ponte. Já é uma outra realidade, entendeu? Isso. Cara, eu vou te dar uma letra aí. Eu acho que tu começou num momento certo, porque eu como DJ sinto que o sertanejo caiu e agora o funk está superando o sertanejo. E tanto entendeu? É que o pessoal do sertanejo não é bobo nem nada, tá fazendo um monte de parceria com o funkeiro. Né? Exato, veja só o cara que tem visão, exatamente. Eu conversei com o cabeleireiro de cortar o cabelo, com o dono da Vila Coisa. Vila Deck Bar. E ele me falou, cara, a gente traz muita bar família. No domingo toca bastante pagode e tal. Mas chega uma hora que o pessoal funk. Já começa funk. Festas, e assim, então, eu fui em alguns casamentos, aí sim, pessoal, formaturas também. Nossa, a maioria das entradas das pessoas, dos formados. É tudo funk. É funk. Tomou conta. Então, eu acho que tu começou no momento certo, cara. Só mandar pra frente aí, bola pra frente. Vamos tentar. Até, eu quero te fazer uma pergunta também. Qual foi a recepção que tu teve quando tu lançou a tua música lá no YouTube? Porque, cara, eu vi que já tem bastante visualização pra uma música regional, né, cara? Isso, a primeira música, fiquei muito feliz, né, em questão, porque tem muito mais like do que dislike, tem bastante visualização mesmo. Aproveitando, faz o merchan aí do seu canal. Com certeza, quem quiser acessar lá, como é que acha MC JB do LK, ou escreve os Menino em Brasa, agora já tá aparecendo já como primeira opção de pesquisa. Boa. Mas eu gostei, a primeira impressão assim foi bem, bem legal. Acho que o pessoal entendeu o intuito, entendeu que não é tão fácil pra mim também sair do Paraná pra cantar um funk, né, cara? Uhum. Então, foi isso aí. E como que tá sendo o apoio da família, dos amigos? Cara. Ou não tá tendo apoio? Você é Paraná, né? Pai e mãe. É. Velho casarão. É isso aí, né, velho? Tá, agora você tem os seus amigos aí, uma turma de amigos que reunindo faz um funkzinho legal? Como é que é você sozinho nessa parada aí? Você, cara, isso daí é só eu sozinho. Tipo, a ovelha negra. É, a ovelha negra. Tem os amigos ali que... Só que... Hã? Os amigos que te ajudam a fazer um som e tal... Não. Pra você perceber, não, sim, não é restrito, eles ajudam, né? Inclusive, sim, só porque, inclusive, ele não tem amigos. Não tem. Estou à procura. Galera, que eu ia postar no Brix hoje, mas apesar de já me ajudou aqui, quem quiser ser meu amigo. Amigo. Baixa o Tinder aí também. Vai conhecer uns amigos um pouco mais velhos. Mas... Não, porque eles fizeram essa pergunta porque é o seguinte: quando a gente faz churrasco aqui na rádio, o Jorjão sempre pega o violão e toca uma pra nós. Não sou eu. Não sou eu quem toca, é o cabeção. Não, você que toca, Jorjão. Eu canto. Quando você tá com essa galera, é a mesma coisa também? Você pede, ó, canta aí, canta uma música, canta o funk, você canta pra galera. Sem levar por trás a pergunta. Trechinho dos Meninos em Brasa. Vai lá. É. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Todo dia na favela é assim. Vamos mandando beat com passinho. As danada vem que vem pra descer devagarinho. Então vamos mandar a coordenação pra tu sentar na frente dos irmão. Os meninos em brasa e te hipnotiza. Sempre de copo, de copo, de copo, de copo, de copo, de copo na mão. Os meninos em brasa e te hipnotiza. Sempre de copo na mão. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com dedo na boca, eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da língua, bota um skunk, ela fica louca, desce com dedo na boca, eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da língua, foi, foi. Tá legal, você tinha que ô, Júlio, sabe o que? Uma sugestão, tinha que fazer um featuring, uma parceria com alguma dupla aí da região, né? É, com a Anitta. Né? Com o Marcos e Flávio. Marcos Flávio, Flávio, mano, faz um funk nesco. Não, vão me falar com o nosso de Franzão. Ah, Não, misturar essa mistura do sertanejo. Sertanejo, sim, sim. Essa mistura do Brasil com o Egito aí, né? Eu ia falar, a gente tá aberto com a coisa, mas apesar de ir fora. Mas é uma ideia legal, Marcos e Flávio, que já são uma referência aí no sertanejo. Os caras mandam muito bem. Mesmo. Fazer uma parceria aí, né, cara? Seria bem legal. Fazer. Já pensou em gravar uma música? Vamos ver. Com certeza. Ia bombar. Certeza. Imenso, né, cara? Júlio, quer divulgar aí suas redes sociais pro pessoal te encontrar, conhecer, sim, sua música? Sim, Twitter, MCJB do LK. No Instagram vai me encontrar como Júlio Bueno. Uhum. E daí lá na bio tá MCJB do LK. E no Facebook tá normal, mas tem uma página lá, se tu pesquisar, MCJB do LK. Tem Instagram também, não? É, Instagram. Twitter, Facebook e lá no... Tem Snapchat também. Snapchat tem. É, Júlio H. Bueno. Não, mas lá tu quer mostrar só o bagulho ali. É só a banda da Nude, né? Sucesso pra você aí, tá bom? Cara, trazendo novidades. Muito obrigado. Pode chegar aí na Super Jovem. É, quando tiver novidade, chega aí, mano. Vem te ajudar a divulgar. Eu mando mensagem aí. Alguma nova novidade. Se vocês puderem me receber aí, eu vou ficar... Com certeza. Muito feliz. MCJB do LK. Todo dia na favela é assim, vamos mandando beat com passinho. As danada vem que vem, pra descer devagarinho. Então vou mandar a coordenação, pra sentar na frente dos irmão. Os meninos em brasa e te hipnotiza, sempre de copo, de copo, de copo, de copo, de copo, de copo na mão. Os meninos em brasa e te hipnotiza, sempre de copo na mão. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com o dedo na boca. Eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da língua. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com o dedo na boca, eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da língua. Foi. JB do LK, mais ou menos assim, ó, segura, vai. Vem todo dodô, vem todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, foi, foi. Vem todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, foi, foi. Todo dia na favela é assim, vamos mandando beat com passinho. As danada vem que vem, pra descer devagarinho. Então vou mandar a coordenação, pra sentar na frente dos irmão. Os meninos em brasa, te hipnotiza, sempre de copo, de copo, de copo, de copo, de copo, de copo na mão. Os meninos em brasa, te hipnotiza, sempre de copo na mão. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com o dedo na boca. Eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da língua. Eu boto um skunk, ela fica louca, desce com o dedo na boca. Eu não acredito, essa mina é linda, mostra seu piercing da, piercing da, piercing da língua. Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, oi, oi. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. É JP do NK, vem segurando. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. Vem tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. Vem tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. Vem tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. Vem tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, foi, foi. A Gretchen, que era a Anitta das antigas, né? Gretchen, é um pouquinho mais bonita. Não, a Anitta é mais bonita. Não, a Anitta é linda, cara. A Gretchen, tô brincando, tô zoando, né? A Anitta parece o demônio. A Gretchen parece que esvaziaram uma piscina e o couro foi junto. Nossa. Galera, seguinte, só falar um negocinho aqui. Ah. Valendo ingresso pra feijoada, que vai rolar dia 7 lá na Cabanha Amanhã. Super feijoada, inclusive. Até o Jorjão falou que vai me arrumar o ingresso. E também. Porque estragou o teu? E também valendo ingresso pro jogo do Marreco amanhã. Amanhã. Então manda aí seu nome completo pra gente no 988-22-2300. Aí você coloca seu nome, feijoada, seu nome e Marreco. Seu a gente vai sortear daqui a pouco. Marreco e quem? Não faço a mínima ideia. Olha só. Eu quero saber como que é a feijoada do Beto Garcia, cara, que ele falou em italiano ali. Deve ser uma feijoada. Com macarrão. Cara, ele faz. Mande aqui ter fabé, né? Ele come macarrão com feijão. Ah, feijão. Sopa de macarrão. Ele faz sopa de feijão. É uma delícia. Você nunca ouviu essa frase, Leonúcio? Não, é o. Mande aqui ter. Jorge, não explica. Macomandia que teve a ver. Come que te faz bem. Que bom. Na feijoada eu só ouvia. Só um pagodinho, né? Essa feijoada é só pagode, cara. Nós é terra de gringo, né? Daí tem. Vamos agora, porque falou em macarrão. Viu? Falou em macarrão. Uma sopa de feijão de couve com macarrão é bom demais. Nossa, cara, delícia. Bom demais. Então, quando tava frio, eu fazia lá em casa também. Que eu gosto bem mais que a sopa de aiolina, inclusive. Eu gosto das duas. Mas eu gosto, sabe do quê? De uma internet rápida. Ah, isso aí todo mundo gosta, né? É essencial. Sim, né, cara? Aquela internet lenta, gatinhando. Por fogo, vai tomar no banho. É, dá vontade. Ó, e pra ter internet rápida, meu amigo, minha amiga, segue. Meu sempre amigo, falo, amigo. Segue minha dica. Meu amigo, internet fibra ótica de qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 até 150 megas. Imagina o que tu faz com 150 megas. Não consigo usar tudo isso de internet. É desagero, amigo. Visite a nossa loja na rua Florianópolis 433, ao lado da Mini Financeira e ao ladinho ali da Motocar, ou ligue lá nos fones 3520-1500 e tem um 0800, se você é pão duro e não quer gastar com o telefone, 0800-6495-000. Vou repetir, 0800-6495-000. Internet de fibra ótica com atendimento rápido, é rápido mesmo, o pessoal pede para instalar, rapidão você vai estar com a internet bombando para você jogar, para você acessar sites, para você acessar redes sociais, enfim, para você poder assistir ver pornô. Netflix, assistir o que você quiser. Xvideos. O que você quiser, viu? RedTube. Xvideos. Com a Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Aí vou firme. Essa semana eu acordei, tava 4 graus, aí comecei a procurar minha touca. Cadê minha touca? Cadê minha touca? Porque tá louco, vim no frio, né? Sim. Aí tá, gritei pra mãe, ô mãe, você não viu aí a minha touca? Perdi minha touca, tá frio? Pegar frio na cabeça e pegar friagem, criança já pega gripe e tal. Dela, tá, que continuei pra dela, não, só um pouquinho, antes tu pediu pra ela ter bater o Todd, que você sempre sim, faz. Sim, de manhã. Nossa. Aí, beleza, procurei nada, dela, achou a touca, filho? Eu não achei, dela, então, nem esquenta a cabeça com isso. Aí eu vim sem toca. Ei, uma vez amanhã é Marreco e Atlantic. Ei, quando... Atlantic. Achei que era futebol americano que se nomeei. Não. Você falou, uma vez eu falei isso pra minha mãe também, cara. Quando ela era viva, eu falei, mãe, eu não achei minha toca. Ela falou, pega aquela cortina ali e coloca na. Meu avô falaria cultrina. Cultrina. Vamos falar de merchan aqui? Com certeza. Bora. Iraci Express. Ei, aí é bom, hein? Ali agora, tem feijão com macarrão. Todo o sabor, a qualidade que você já conhece aí da Iraci Cafeteria e Confeitaria. Também aqui no centro, no Shopping Aquários, Iraci Express. Toda a qualidade, a diversidade de cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez no atendimento. A entrega feita aqui na região central de Francisco Beltrão, de segunda a sexta-feira. O atendimento começa às 8 horas da manhã, vai até às 19 horas. Aos sábados, amanhã, por exemplo, abre às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Iraci Express, mais café onde estiver. No Shopping Aquários, Piso Verde, venha, traga a sua família, a esposa, os filhos e passe bons momentos agradáveis. Saboreie todas as delícias da Iraci Express. Muito no Shopping bom. Aquários. E falando em Shopping Aquários, também Jorjão, temos mais uma grande novidade aqui nos próximos dias, né? Isso mesmo, dia 6, o Cinemax está fechado, já saiu ali do antigo endereço, que era na Tenente Camargo, né? Do Negão ali? Então agora já está, as salas já estão quase prontas. Dia 6 reinaugura, mas com mais salas de cinema no Cinemax. Aliás, eu tava vendo a parte aí do hall de entrada, da Bombonier, tá fantástico. Bombonier é onde vende as pipocas. E agora vai ter várias, uma variedade maior guloseimas. De guloseimas. Várias variedades. Pipoca assim, doce, pipoca salgada, baldinho, toda. Você sabe quando você vai pra uma grande cidade, vai no shopping, aqueles grandes cinemas, esse não vai perder nada pra nenhum deles, tá? Uma super estrutura com várias salas de cinema, né? Três salas, a princípio duas, depois daqui uns dias inaugurando mais a terceira. Dia 6 é próxima quinta-feira, é isso? Isso, dia 6, próxima quinta-feira, reinaugura. Depois do 5, que é antes do 7. Véspera de feriado, né? Exato. Isso, será aí no último andar do Shopping Aquários, uma estrutura toda nova pra você. Quantas salas serão, Jorjão? São duas no começo, são três salas, duas no começo e daqui mais uns dias vão inaugurar com duas prontas e estão fazendo a terceira, mas agora em fase final é jogo já quase rápido. Na sequência. Lembrando que o cinema daqui, ele é confortável, você vai conseguir assistir o filme super confortável, diferente de outras cidades aí da região, né? Parece estar no ônibus, num banco de parece lotação. Um pau seco. pra você ter uma ideia, eu não tenho bem certo os filmes, mas eu sei que são 5 ou 6 filmes em cartaz já no começo. Eita, então assim, vai ser pra ter uma variedade muito grande de filmes. Porque com mais salas, né? Você vai ter mais horários, enfim. Vai ser uma novidade fantástica que, inclusive, está mexendo com o Shopping Aquário. O Shopping Aquário está movimentadíssimo. Hoje eu fui tomar um cafezinho ali na Iraci. O quê? Movimentado? Tá movimentado. Eita, que legal. Eu fui tomar um cafezinho ali na Iraci. Uhum. Cara, o shopping tava. Várias lojas abriram. Que legal, cara? Movimentou bastante. Merece. Então, né? Dia 6, não perca a inauguração, reinauguração, o novo Cinemax no Shopping Aquário. Jorjão, uma curiosidade, a entrada vai ser pelos dois lados. Durante o dia, pelos dois lados, e durante a noite. E mais tarde à noite, quando é horário somente pela rua lá que dá no estacionamento do VIP. Isso. Aquela rua é a. Os fundos ali do Antônio Paiva Cantelmo. Antônio Paiva Cantelmo. Isso. A entrada principal é pela Antônio Cantelmo. Quando o shopping está aberto, você entra, mas até por causa da facilidade, porque na Antônio de Paiva Cantelmo você já vai entrar, já vai dar de cara direto com a rampa do cinema. Já vai entrar pra dentro ali. Inclusive, um salve ali pra todos os comerciantes, empresários que estão investindo no shopping, ressuscitando, né? O shopping que tava aí. A ver navios, inclusive. Tava abandonado, né? Tava abandonado. É verdade. E se você ainda quer fazer que nem a Iraci, que nem o Cinemax que vai viver lotado, chama os nossos colegas aí, ó. Chama os nossos colegas e vem anunciar na Super. Eu quero mandar um salve também aqui pra Carla Tatiane, que tava ouvindo, a Super Jovem. Beijão pra você. Tava, não tá mais? Ela tá ouvindo ainda, que ela me marcou aqui no Facebook. A gente falou que Beltrão é maior que Pato Branco. Sim. E ela tava na França e colocou a plaquinha lá perto da Torre Eiffel dizendo que Beltrão é maior de Pato Branco. Inclusive, é só verdade, né? Essa semana saiu um pré-censo do IBGE. Sobre a população, Beltrão está chegando aos 90 mil habitantes e Pato Branco aos 82. É a maior diferença já existente entre as duas cidades. 8 mil habitantes a mais. Isso aí todo mundo já sabia, né? Foi só confirmado só agora, né, cara? O que a gente já sabia, né? É isso aí, mano. Pesada, então vocês são inteligentes, escutem essa. Ai, ai, ai. Em uma tarde chuvosa como hoje, assassinaram a patroa da casa mais linda da cidade. Nossa, que triste. Só tinha três suspeitos. O bordomo, a empregada e o jardineiro. O marido perguntou: quem a matou? O mordomo disse: eu estava abrindo a porta. A empregada disse: eu estava arrumando a casa. E o jardineiro disse: eu estava molhando as plantas. E aí, quem matou a mulher? Pera aí. O último respondeu o quê? O jardineiro disse: eu estava molhando as plantas. Foi ele, porque estava chovendo. Estava chovendo. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu não sabia dessa piada. É uma piada isso? É, não é. É uma piada, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Quer dar uma pegadinha? Dá uma pegadinha aqui, Jajão. Não, tu viu que tu pegou em pegadinha, Beto. Ah, o Beto que é bom de pegadinha. Aliás, agora que tu me lembrou uma coisa importante. O Kleber, me lembra, depois tem que te passar. Tem que te passar 20 reais que um amigo teu mandou entregar pra você. Nossa. 20 reais que um amigo meu? É, um amigo teu mandou entregar. Reais. Eu tava correndo, fazendo meu Cooper, correndo ali pela Curitiba. O Cooper feito. Aí um rapaz parou: ô, tu conhece o Kleber? Ali na Curitiba. Na Curitiba. Conheço, por quê? Ele falou: entrega vintão pra ele, mas o que que é? O troco. Ele que é o troco. O troco. E eu posso fazer uma... Eu só não posso contar porque o horário não permite. Por que ele tá me devendo esse dinheiro? Se você é o troco, se é que vocês me entendem. 20 reais. Não vou poder explicar agora, de criança. Era quanto, Léo? Era 20 reais. Eu vou fazer uma poesia, então, pra encerrar aqui. Pra quem não sabe, eu só espero que não seja uma piada do Jorge. Eu espero que tenha 20 pila me esperando aí mesmo. Pra quem não sabe, o Júnior é poeteiro, né? É poeteiro. Eu sou poeteiro. Vai lá, Júnior poeteiro. Eu subi no alto de um morro pra ver o meu amor passar. O meu amor passou e eu desci. Muito bem! Muito bem. Profundo. Quero mandar um salve aí pro Darley, que tá ouvindo a Super Jovem, tá trabalhando e tá ligado com a gente. Fala, Darley, boa tarde, meu brother. É, o cara que jogava no Grêmio aí, Darley. O Darley. Junto com o Paulo Nunes também, cara. Hoje de manhã eu fui lá no salão do automóvel, né? Eu estou embelezando meu carro e eles estavam sempre... Você botou aqueles cílios que tem na frente. É. Cílios, entendi. Entendeu? E aí batom também no piso. Tudo isso e muito mais. Meus brothers aí do salão do automóvel que agora estão com um guincho também, se você quebrar seu carro. Já pegou a carona. Tá bom? A gente foi me buscar. Abraço aí pra galera de salão do automóvel. Vai. Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer. Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV. O que será que isso quer dizer? Tava alô, galera! Fazendo tá palavra no meu microfone. Pra ver se o tempo passa e seu nome ilegal, apareceu. Eita. Agora pouco um vídeo no YouTube. E como de costume, sabe eita o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido que falta você. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Ali fazendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu. Agora pouco um vídeo no YouTube e como de costume sabe o que aconteceu. Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido que falta você. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. We'll be right back. Vem comigo. Lembra comigo, Comando da Madrugada? Comando da Madrugada. Que era com o... Boris Casoy. Não, era com... Boa Boi. Quem apresentava o... Não vou lembrar agora. Morreu, né? Morreu esse ano, inclusive. Ele morreu? Morreu Comando da Madrugada. Eu lembro. Não vou lembrar o nome do cara lá, mas ele morreu esse ano. Deixa eu falar aqui o nome dos ganhadores que vocês pensam aí. Tá, vai. Quem ganhou a feijoada foi a Claudineia Vieira. Aê, Claudineia! Valeu, Claudi! E os ingressos pro jogo do Marreco amanhã foi a Thaís Dallagnol, Eduardo Casanova, Natália Bergonzi, Patrick Cristóvão e também Arlete Venhal. Então, amanhã, retira os ingressos a partir de amanhã, tá bom? Isso. A partir de amanhã. Ingresso da feijoada já pode vir buscar aqui na Super Jovem, munido de sua identidade. Todos os ingressos têm que trazer identidade, tá bom? Vou repetir, o jogo do Marreco retirar amanhã em horário comercial, beleza? Ok, beleza. É sábado. O Léo, faz um favorzinho pra mim, só anota o telefone da Claudinelli da feijoada. A Claudinelli da feijoada. O apresentador do comando na madrugada era o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Aê, beijo, cara. Ele morreu? Ele morreu. Essa fera aí, 2016. Parei que era esse ano. Ele peidou pro Lúcio. Grande Goulart, bicho. Vamos falar com a Rede Leve, das ofertas da Leve Calçados, Leve Confecções. O Tito aí com a gente. Hoje com a gente. Eles estão fazendo como é que fala ali? Um troca-troca. Rodízio, isso. Ó, lá no meu bairro chama... No meu bairro se chama troca-troca, não é rodízio. Você tá sabendo bem disso aí, né? Ah, eu sei, cara. Eu sou das quebradas, mano. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O Tito não veio, então tem que falar. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yoyo. Isso. Tá passando isso aqui mesmo, Beto? Tá aprendendo. Não, a gente tá te enganando. Vai saber, né? Vai saber. É que deixa eu explicar. A Rádio Super Jovem fez um investimento muito grande na torre esse ano. Uhum. E aí o microfone foi esse de sorvete seco que sobrou pra colocar aqui. Mas por incrível que pareça, tá funcionando, cara. E é melhor que os outros. É melhor que os outros. Então vamos lá. Na Leve Calçados, muitas promoções pra hoje e amanhã. E olha só, toda a coleção de botas e coturnos. Gente, essa chuvinha não é só a chuvinha pra manter ela o clima. Ela molha também, né? Molha. E vai esfriar. Vai esfriar de novo. Previsão pra segunda e terça é de frio. 3, 4 graus. Mas de novo. Que merda, mano. E a Leve, claro, sempre trazendo as oportunidades. Botas e coturnos, achei toda a coleção. Guarda-chuva. Também tem guarda-chuva lá. 50% de desconto, metade do preço, e agora você pode parcelar no seu crediário e no seu cartão em até 5 pagamentos. Então você vai comprar... O desconto, metade do preço. Sim. Se custava 200, você vai pagar 100 e parcela até em 5 pagamentos no seu crediário ou no seu cartão. Então ficou uma ótima oportunidade pra você comprar, porque claro, né, Beto, as botas que você vai comprar hoje, você pode tranquilamente usar ano que vem. É durabilidade, né? São modelos bem diferenciados, botas de couro, toda a linha, aquela de cano alto, coturno, over, as melhores marcas do Brasil, é a metade do preço. E estamos com a promoção fantástica também. Olha só, toda a coleção de tênis, nós recebemos coleção da Adidas, da Nike, da Skechers, Mizuno, ASICS, com preço diferenciado. Você vai encontrar tênis com 50% de desconto, metade do preço. Todas essas marcas que eu falei, você vai encontrar modelos identificados pela metade do preço. Mas pra mulherada não ficar atrás, nós separamos sapatilhas e sapatos também pela metade do preço, 50%. Imaginou, sei lá, comprar uma sapatilha da Piccadilly, da Boteiro, da Werner, Mississippi, com a metade do preço? Só a Leve tem e só a Leve faz pra você. A gente recebeu muita coleção de verão já. Recebemos rasteiras, sandálias das melhores marcas do Brasil com preço fantástico. E agora o que tá bombando é aquele tênis moda, o tênis flat form, que é aquele tênis com soladinho mais alto, aquele tênis casual, feminino, com cadarço, sem cadarço, e ele tem um soladinho mais alto. Pra mulher se sentir mais alta. Com certeza. Aquele tênis você pode usar com vestido, você pode usar com calça. Ah, é? É um tênis bem diferenciado. Legal. E na Leve você encontra a maior linha e modelos só exclusivos. Me faltou exclusivos, você vai encontrar nessa linha de tênis casual. Tá muito bonito, legal, gente. É, tá no auge. Que tem dourado, que tem isso branco. Isso mesmo. Agora, o auge é o preto e o branco, né? Ah. E agora tá vindo as cores também, no nude. Tá vindo as cores bem legais. Então, passa na Leve. Nude, adoro. Só um pouquinho, Léo. O que você pensa de um cara que entende tudo de moda e sabe qual é a cor nude? É bicha. Pronto, pode continuar. Não tem dúvida. Faz troca-troca, né? Agasalho o Kimi. Ai, Jesus. Na Confecções não é diferente. Você vai encontrar também toda a linha de inverno com 50% e ainda você parcela também no prazo em 5 pagamentos. Uma atenção para a calça jeans. Você vai encontrar a calça jeans a partir de R$ 39,90. R$39,90. Calça jeans masculina ou feminina, é você encontra. Final, é o preço final, né? É o preço final, né, parceiro? R$39,90 você vai comprar calça jeans. E não é qualquer calça. É calça jeans com elastano, aquela que você molda perfeitamente no seu corpo. Então, tem aquela pra empinar a bunda, assim? Tem. Gostei. Se chama chute. Empina na hora. Chama o doutor Bumbum. Ele empina. É isso aí. Não podemos esquecer do atendimento, né, Beto? Amanhã atendimento especial até as 4 horas da tarde. Sempre no sábado, atendimento até as 4 horas da tarde. Pra você levar sua família, você que não tem crediário, faça seu crediário na Leve, porque você tem muitas condições diferenciadas. O melhor, você não paga juros. O diferencial é que você pode pagar no boleto sem nenhum custo adicional, gente. E agora uma super novidade, né, Beto? Lembra que eu falava do site, que você queria fazer o cadastro? Isso, lá no site, Agora, se você entrar no site, você vai ver que o nosso e-commerce já está funcionando. Então, uma nova ferramenta aí. Dá pra comprar pelo site. Dá pra comprar no site, dá pra parcelar. Modernos, então, às vezes, tu tá com muita pressa, não consegue ir na loja, você entra no site, dá uma olhadinha e vai na loja só pra pegar o calçado. Qual é o endereço? Joia. O lojasleve.com.br. Então vão acessar aí, lojasleve.com.br. Agora, novidade, você pode fazer suas compras ali no site, pessoal. Já manda, entrega. Entrega tudo. Na verdade, no Brasil inteiro. Brasil inteiro. E já tá até com um cupom de desconto, que se você, lá na hora de fechar a compra, você pode digitar lá programa ioiô, hashtag never ever, que você não vai ganhar nada. Não, ganha sim. 0%. Vai perder tempo. É. Só. Nós estamos com uma promoção no nosso site, você entrando lá, você vai ganhar um desconto diferencial. Então, dá uma entradinha, entra aí, vê como é que tá o site, tá show de bola, dá a sua opinião, dá o seu feedback pra nós. Dá uma entradinha no Robert aí, cara. E-commerce. Ele é troca-troca. E-commerce. E continua aquela de fazer o cadastro lá no site também. Com certeza, você faz o seu crediário direto pelo site, coloca as informações lá, ele já tá pré-aprovado, você na loja parcela, tem 10 pagamentos as suas compras sem nenhum juros, sem nenhum acréscimo. Só vai botar o dedo lá, né, na loja, só vai botar o dedo, né, só dar a dedada lá. É. Aí, ó, viu? Aí ele só vai pagar. Quer mais facilidade? Muita facilidade, mas isso só pra quem é cliente da Leve já há 40 anos, né, 4 décadas trazendo bom atendimento, qualidade e o melhor preço, melhor prazo pros clientes Beltrão de toda a região. Com certeza, e agora com tecnologia, mídia digital que tá aí muito forte, né, e a gente tá com o nosso site da e-commerce. Entra no site, aproveite, você com muitas promoções e muitas novidades vindo por aí, Beto. Valeu. Sensacional. Inclusive, quero mandar um salve pra Neuza. A Neuza da Leve Decorações esteve aí hoje, né? Fazendo um flash. E a galera aí foi em uns 18 lugares e todo mundo elogiando aí a Neuza, que fala bem, que ela é bem extrovertida. Então, um salve pra Neuza aí, da Neuza, da Leve Decorações. Neuza. Gente boa ela. Grande abraço pra Neuza. Robert, obrigado pela participação com a gente. Bom final de semana. Valeu igualmente pra todos, pessoal. Valeu. Olha só, dica especial. Especial para você, final de semana chegando, você já abasteceu a sua caranga. Então eu quero falar, quando eu falo para as pessoas que o Auto Posto São Carlos é o posto de extrema qualidade, o mais barato da cidade, as pessoas dizem, ah, mas não sei. Então você passa ali, passa nos pó. Sabe quanto que eu paguei o litro de gasolina ontem? Quanto? Só R$4,43. Tem lugar que tá R$4,48, tem lugar que tá R$4,69, tem lugar que tá quase R$5, tá? Só que eu tô falando de combustível de extrema qualidade, tá? Um atendimento especial no Autoposto São Carlos. Além de tudo isso, pessoal, se precisar, se você achar que o combustível não tá bom, pessoal faz a análise do combustível, que porque legal, são cara. Profissionais, Beto, experientes e treinados para isso, tá? Tem mais. Aí você, o pessoal tá lá abastecendo seu carro, você vai lá na conveniência. Eu não experimentei, mas até caldinho tem para vender lá na lanche, café, suco, cerveja, o que você quiser, você encontra lá no Autoposto São Carlos. E o Gole tem também, tem tudo isso. Então aproveite e vá você também no Autoposto São Carlos. Faça como eu, abasteça, economize e seja muito bem atendido. O Autoposto São Carlos tem dois endereços. Um em Marmeleiro, na Damas de Piva. Tradicional. Ali, tradicional. E outro aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3. O Autoposto de todo mundo é o Autoposto São Carlos. Inclusive mandar um salve, né, Jorjão, pro Mano, né, o Mano e toda a equipe, né? Opa! Domingo aí estreia a novidade do Mano, né? Isso, Mano Manfroy abrindo a tarde também, né? E amanhã. É das 16 às... Das 8 ao meio-dia e das 16 às 20 horas. Às 20 horas agora, isso. No domingão também. Que quer legal, dizer, todo mundo que investe aqui no Super Jovem começa a se dar bem, daí tem que aumentar até o horário de atendimento. É isso aí. E a gente faz o quê? Pra encerrar minha parte, eu tenho um pensamento, vamos lá, sabe? Tipo aqueles padres, né? Que dá pra... Pra você que está nos ouvindo, pensa bem, você pode ser feio. Pode ser feio. Mas se você for uma pessoa gentil, uma pessoa bem-humorada, educada, trabalhador e respeitoso, vou falar uma coisa, você vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E dizendo isso, eu lhes desejo uma boa tarde. Tchau, até domingo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, reprise do Yoyo Domingão a partir das 8 horas da noite. Depois do Domingo Rock. Olha a hora.